Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera torre 1186. Altímetro agora 1011. Juliette Alfa, ponto de espera torre 1186, altímetro 1011, gol 925. Salvador, muito boa tarde, a 76720 transfere da pista alfa e descida para o nível 1950. Objeto 6720, acende a identificação, desça até nível de voo 1950. Identificou, vai descendo para 1950, 6720. Salvador, gol 1601. Gol 1601, acende a identificação, via chegada Bonfim, desça para 4000 pés, quem negar 1011. Via Bonfim, 4000 pés, 1601. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5124 no transponder 10935, é a frequência do controle. 390, recuando 58 para Caracaju. Curva esquerda após decolagem, 5124, 1935. Cotejamento correto, chama para o push. Chama lá. Salvador, o Mike Bravo Papá. Mike Bravo Papá, prossiga. Salvador, Bravo Papá. Bravo, papá, prossiga. Bravo, papá, é o sol de Salvador, prossiga. Gol, 1612, desça para 2000 pés, quem negar, 1011. Descendo para 2000 pés, com 1011. Objeto 5729, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251-3325, obrigado. Gole 119 decimal 35. 11935, gol 1925. Obrigado, senhor, boa tarde. Boa tarde, meu louco. Salvador, muito boa tarde, é o gol 1925, decolou na gole na sua escolha. Gol 1925, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, cumpra o perfil da saída gole. Gente, perfil da saída gole, 360 em ascensão, gol 1925. Dan 3190, complete aproximação, chame torre 118 décima meia. 1186, bom dia, altar 3190, grato. Gol 1612, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. É, portaria estabilizada, gol 1612. 6720, desça até nível de voo 050. 050, 6720. 3190, boa tarde. Tráfego avistado, tem autorizado pouso, pisto no zero, vento no 70 graus 04 nós, ajuste no zero no Uno, no momento não chove na aeródromo. Bem, obrigado pela informação, tá 3190, livre pouso na 10. Fechou. Siga. Solta 3567, gate 1 no pushback estacionamento. 3567 autorizado, puxa estacionamento, chama táxi. Chama na táxi. Trip 5219, chame centro, Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25. Positivo 1288, PC25, trip 5219. Ligou 1925? 1925, prossiga. 1925 solicita aproximadamente 285. A 30 milhas aproximadamente para informações. 1925, aproa 285 por 30 milhas livres após voo direto, Eval. Ok, livres desvios após Eval, gol 1925, grato. Uno 601, reduza para 1170 nós, é o número 2 na aproximação. 770, gol. Uno 601. Uno 925, suba restrita da nível de voo 340. OB restrito 340, 1925, tá bom. Direito 21, décimo nove. Direito é o solo, boa, até amanhã. Boa, até amanhã. Uno 601, saturação para sequenciamento, mantenha proa 220 limitado pelo localizador. Limitação, aliás, saturação proa 220, limite geológico, Uno 601. Uno 601, informa que tráfego precede 11 horas, 7 milhas, mantendo 2 mil pés, Boeing 738 da Gol. Gente, voa 601. O número 01 autorizado 2000 pés, que é legal no 09. Uno 2, o localizador. Uno 2, chame torre 18 decimal 6. Boa. Objeto 6720, reduza para 1709, informe que o tráfego presente 12 horas 10 milhas, passando nível de voo 070 para 2000 pés. É, reduzindo 1709, 6720. Gol 1601, para o curso localizador, curva esquerda, proa 140. Autorizado, final do procedimento ILS, que foi reposto e habilizado no localizador. esquerda 140, vai chamar o localizador. Gol 1601. Salve Salvador, 354-15 para puxa acionamento, moto 15. Chego 415, obrigado. Se tiver que acionamento, chama táxi. Chamar para o táxi em 415. Táxi 3567, 102 a bordo, 430, alterna com o fim. Ok, tem autorizado pouso, pisto no zero, vento no 70 graus 04 nós, ajuste 10, 11, não chove no aeródromo no momento. Ok, obrigado. Prossegue via Indy Alpha no ponto de espera, torre 186, altímetro agora 1011, tenha bom voo, 3567. Indy Alpha, torre 2861, uma boa tarde. 9925, uma boa. Objeto 6720, desça para 2000 pés, que é legal, no 0, no 0. 2000, no 0, no 0, 720. Torre Salvador, boa tarde, está 3567, ponto de espera, dono 0, pronto. Objeto 6720 para o curso localizador, curva esquerda para 140, autorizado o sinal do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 140, autorizado ILS X-Way, reportará estabilizado, 6720. 1601, complete a aproximação, reduz a velocidade para a aproximação final, chame torre 1986. 26. Astro 206. Autorizado, puxa back acionamento, chama táxi. Autorizado, chamará o táxi 406. Sabatango, Mike Foxtrot Serra. Sabatango, Mike Foxtrot Serra, com aceno de identificação, contato radar, mantendo o nível de voo 070. Foi na proa de TAP para a chegada a Mari. Voo 9601. Voo 9601, boa tarde, tráfego avistado, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre. Número 1 para pouso, agora vento 180 graus 0629, ajuste de altímetro 109. Ciência aguardando a pista livre, voo 1601. Só confirmando, não chove na roda não. Gente, obrigado aí. É 3567, decola 5 autorizado? Afirmo, 3567. Ali e mantém preparados. Ali e mantém preparados. É 2-0. Prefeito 5495, prossiga com seus dados, por gentileza. POB 66, autonomia 0430, alterna Salvador. Gente, para informação, o teto em Léo 1600, a visibilidade 4000. Prossegue via Juliette Alfa e no ponto de espera torre 1186. Altímetro agora 1011, tem bom voo, trip. Juliette Alfa, torres 118 decimal 6. Grato e bom trabalho. Para você também, bom voo. Obrigado. 1-0-1-1, não chove na roda do momento. Ok, 1-0-1-1, aguardando, está livre mesmo, 7-0. Parede 2-2-3-1, mantém a escuta e aguarda para a cópia, por gentileza. Passou a escuta, 3-1. Para o táxi azul 4206, tem 98 a bordo, 3 horas e 20 e alterna Maceió. Pronto, Amador, gol número 2 e próximo. Azul 4206, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera torre em 1186, a altimetro agora 1011, tem bom voo. Autorizado via Juliette Alfa, da ponte para dar 10, quando pronto torre 1186, 4206. Gol no 260, boa tarde, prossegue via Alfa Juliette 304. Foi pro gol no 602? No 602, afirmativo. Juliette e Alfa, confirma? Para o 04. Juliette Alfa para 04, gol 16, 1-2. Gol no 601, no pista livre, autorizado o pouso, pista 1-0. Depois gol 601. A 3567, decola 35, controle 119, decimal 35. 165, vamos. Controle Salvador, boa tarde, isso é 3567. 545, ponto de espera da 10, tem condição de alinhar e decolar de imediato. Ok, alinhe e prepare-se para decolar 5 autorizado. Trip 5415. Gente, vai alinhar e aguardando a transição para decolar. Webjet 6720, complete aproximação, número 1 agora para pouso, informa a aeronave APR da trip, ingressando para decolar 5, autorizado, informarei pista livre. Guardando pista livre, 6720. Voo no 601, no solo aos 3000, livrar direita, chame 121 no décimo 9. Direita, 1219, gol 1601. Trip 54 no 5, vento 1,70 graus 04 nós, pista livre, autorizada a decolagem. Autorizada a decolagem, trip 54 no 5. Alfa Juliette, presente, gol 1601. Passarelo 2231 no 4. Passarelo 2231, pronto, cópia. Prossiga, senhorita, na sua escuta. Está autorizado para barreiras, nível 340, conforme a rota do plano. Decola da 10, sai da Momo, Albo, após direto barreiras. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5056 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Autorizado barreiras 340, rota plano, decola da 10, Momo, Albo, decola com curva esquerda. Aciona 5056 no transponder, 19.35 com o controle, passagem 2231. Cotejamento correto, chama por push. Camarada 31. Salvador, boa tarde, azul 4206, ponte espera da 10, de volta com o tráfego nacional. Boa tarde, azul 4206, posso passagem do tráfego ali e mantém pista 10. Pode passagem ali e mantém 10, 4206. 1-2-0, trip 5-4-5. 3-0, saída coral grato. Camarão! Salvador, o Papa Tango mais forte do Brasil. Direito da informação, bravo, para iniciar a descida. Saba Tango, Mike Foxtrot Serra, desça para 2000 pés, QNH 10111. 2000 10111, Mike Foxtrot Serra. No VB723 Alfa Charlie, reduza para 2509, o número 2 na aproximação. 2509, o número 2, Alfa Charlie. Toyota 3567, desvio à direita na 280 por aproximadamente 15 milhas. Toyota 3567, livre desvio. Gente, 3567. Iago 049. Lico Decolagem, 406. Ação Bravo. Sana 3894, acendo identificação via chegada a mar e desse nível de voo 060. Via chegada a mar, identificou 060, 3894. A Talimatã, qual foi as suas intenções de voo? Prossegue litoral sul? Duna 909. Abatango, Mike Foxtrot Serra, tem condições de aumentar a velocidade ou mantê-la até a Duna? Negativo, só tento manter essa velocidade, conseguiu manter essa velocidade. Afirmativo, número 01. Sana 3567, suba restrita da nível de voo 340. 340 restrita, 3567. Cópia. Azul 4206, decola 41, no controle 119, decimal 35. Sete litoral sul, após decolagem direita, 0134 em transponder, 1935 é a frequência do controle. Cruzando 1.400 pés na sua escuta. Todos a bordo. Pressionamento de táxi 118.6, 1.011 no altímetro, bom voo, vou ter matar. Mudou, perdão. Tan 3894, reduz a velocidade para 250 nós, é o número 3 na aproximação. 250 nós, 3894. 720, próximo da Juliette. Prossiga via Índia para o 01, né? 720. Via Índia para o 01, 6720. Solo Salvador, o TAM 8002. TAM 8002 para o Galeão, nível 380 autorizado, copia? Pronto para cópia. Está autorizado para o Galeão, nível 380, saída da EL, Leda de Dev. De Dev intercepta P November 857, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5140 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Sente autorizado Galeão, nível 380, subida da EL, Leda, Videv. Videv intercepta aeroviar P November 857. Transponder 5140, controle 19.358002. Capilhamento correto, chama para o push no 8002. Chama não. Pushback, acionamento, gol 1856, gate 10. 1856 autorizado, push acionamento, chama táxi. Vai reportar para o táxi 1856. Salvador, confirma ajuste para o 9723 Afachá. 9723 Afachá, Kennegal no 09. 11, graças. November 723 Alfa Charlie, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 220, limitado pelo QD Mike 130 de Simbra. Direita 220, limitado pelo QD Mike 120 de Simbra. Alfa Charlie. Tan 3894, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 010, limite ao QD Mike 080 de Simbra. 1856, tem 3 horas de autonomia, 110 a bordo, alterna Salvador. 1856, prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1186. Altímetro agora 1011. Gato pela Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1186, gol 1856. Solo, passagem do 2231 para o puxo e acionamento, posição no 4. Passagem do 2231, após a passagem do tráfego da Gol Retaguarda, autorizado, puxo e acionamento, chama ataque. Coordenação com o pessoal de solo, após a passagem do Gol, está autorizado para o 2231. November 73, 2 Alfa Charlie, curva direita proa 230, limitado pelo localizador. Direita 230, limitado pelo lote. November 723 Alfa Charlie. Autora de boa tarde, 1273, a informação é Bravo. 1273, essa identificação via chegada bom, se desça para 4.000 pés, Kennegal no 09, reduza para 2509, a número 4 para o pouso. Bonfi para 4.011, reduzindo. Tan 3894, reduza para 1909, é o número 3 para o pouso. 1909, Tan 3894, está aproximando o limite 080 de Simbra. Tan 3894, de novo limite, é o QD Mike 120 de Simbra, irá ultrapassar o localizador. Ultrapassa o localizador, 120 limite, 3894. Azul 4206, semicentro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. 2542-685, boa tarde. November 723 Alfa Charlie, curva esquerda proa 200, limitado pelo localizador. Alfa Charlie, esquerda 200, limitado pelo log. 0049, hotel Limantan. Portão 11, pushback acionamento. 1856. Gol 1856, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 04 nós. 1856. A linha decola 10, gol 1856. 35 de autonomia, alternando Brasília.